Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Hoje um programa especial dedicado então a este dia de domingo de Páscoa, dia 5 de Abril. Estou também com o Sr. Padre António Loureiro, que saúdo. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa neste dia de festa de Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. É a grande boa notícia desta manhã de Páscoa. E é uma notícia que vai ecoar nos nossos corações e também nas nossas casas. Porque é típico de haver a visita pascal, que acontecerá depois da celebração da Eucaristia, em praticamente todas as nossas paróquias. E então é bonito porque justamente é esta boa notícia que é levada de família em família. Portanto, é esse mesmo o significado, não é, Sr. Padre? É um dia de alegria em que essa alegria não pode ficar fechada entre quatro paredes. Exatamente. É preciso levá-la porta a porta e transmiti-la a todas as pessoas. E festivamente e efusivamente, não é? E então, quem leva a cruz na manhã de Páscoa, entra na casa e justamente diz estas palavras: aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou, a boa notícia. É verdade que, felizmente, temos muitos leigos, são muitas vezes equipas que vão com cruzes. Antigamente era também o padre que fazia, né? Tinha aqui um dia poderoso, né? Em cada paróquia ele fazia a visita pascal e ia caminhando o dia todo para levar esta boa notícia de porta em porta. Atualmente isso torna-se materialmente impossível, não praticável. Mas, por outro lado, também não é falta, não é carente de sentido que seja um leigo, porque a primeiro anúncio de Cristo ressuscitado, a primeira pessoa que o comunicou foi um leigo, que era Maria Madalena. Foi Maria Madalena que foi também a correr anunciar aos discípulos: Cristo ressuscitou, ele apareceu, eu vi-o. Portanto, é verdade, o Senhor está vivo, está connosco. E é esta mesma mensagem que na visita pascal se pretende fazer: levar a todos a notícia de que Cristo está vivo. E se nós não temos a visão imediata ou sensorial desta presença de Cristo, sim que o podemos experimentar pela luz da fé, mas também no interior do nosso coração, porque nos dá esperança, nos fortalece nas dificuldades, não deixa que a negatividade tenha a última palavra ou nos vença. E nesse dia não há lugar para a tristeza. Exatamente, exatamente. E por isso é que é bonito. Aliás, eu tenho testemunho de muitas pessoas que me dizem: Sr. Padre, este era o dia mais feliz da minha vida. Porque é o dia em que nós, efetivamente, depois desta angústia, deste peso da Semana Santa, de repente abrimos o peito e o coração e há uma luz nova, há uma janela, há uma luz de esperança. E depois não só isso, depois vamos para a rua e cantamos o Aleluia. E mais ainda, vamos de casa em casa. E as próprias famílias viam este dinamismo de alegria, porque de uma casa à outra. Portanto, já não era só receber notícia na sua própria casa, depois também vão à outra e aí também vejam a cruz e aí também louvam o Senhor e também confraternizam. E pronto, e acho que é um momento bonito. Não sei se haverá outro momento durante o ano em que as famílias abram a porta em que todos podem entrar. Seu Padre, ainda se mantém muito essa vontade das famílias abrirem as portas? Ainda se mantém. Pronto, na cidade eu diria que é um bocadinho mais difícil. Na cidade há outra estrutura de organização. Sim. Social, os prédios, os apartamentos. Mas quem eu queira deve inscrever-se e acontece. Tivemos inscrições para que as pessoas pudessem ir. As inscrições não são assim muitas, mas depois no caminho sempre podem pedir. Claro. As pessoas que não se inscreveram, se virem, têm que estar um bocadinho atentas. Começará por volta das 2:30 a visita pascal. Portanto, está um bocadinho atentas quando passar a cruz, convidar e a cruz também para ir a casa. Na cidade, não é? Na cidade. Nas aldeias já há um sistema mais quase que pré-definido. Há um caminho, um circuito, onde as pessoas já estão à espera. E já todos conhecem, sabem onde é que exatamente devem entrar. E tentamos manter um pouquinho o percurso tradicional. Não me lembro, quando era criança, punha-se um bocadinho de rosmarinho, umas plantas à porta da casa, para sinal que ali íamos a receber o Senhor. Pronto, e então todos estes gestos são bonitos e é bom que os mantenhamos. É uma tradição, sim, é uma tradição, mas também tem um sentido que é bonito, que é, no fundo, celebrar que a fé é alegria, que a fé é vitória, que a fé é abrir a porta ao outro, que a fé é partilhar uns com os outros, não é uma fé só individualista, mas é um momento assim que eu diria feliz. Uhum. E o tempo até ajuda, não é? Estamos a contar com estes dias, vai mudar, não é? Já a partir de amanhã, mas pelo menos neste dia de Páscoa contamos com um dia bonito. Exatamente. Também ajuda. Também ajuda, não é? E também permite que com mais desenvoltura. Eu lembro-me que no primeiro ano que vim para cá foi um dia de chuva terrível. Foi uma molha gigante, mas pronto, consola com a chuva. A visita pascal é sempre visita pascal. Mas assim, realmente, quando está um tempo mais airoso, torna-se ainda melhor e mais fácil o caminho. E estamos na rua e encontrarmos uns com os outros. Seu Padre, a alegria de Cristo ressuscitado já começou com a Vigília Pascal. Pois, como falámos na sexta-feira santa, a Vigília Pascal, que é um momento muito importante. E então, a participação não é assim excepcional, mas ainda é significativa. E o que é que quer dizer? Quer dizer que Cristo apareceu ressuscitado. E quando apareceu ressuscitado, tudo se transformou. Nós reconhecemos a Cristo ressuscitado pela fé. Também não é uma fé fácil e imediata. Aliás, as leituras do Evangelho vão-nos depois também falar nisto, ao longo de toda esta Semana Santa. Não é fácil nem imediato, mas é importante e é um caminho que fazemos ao encontro de Cristo, que depois também podemos experimentar interiormente, na paz interior, na fortaleza, na vontade de bem que nasce dentro de nós, nesta uma esperança renovada, na certeza de que Deus nos está a dar a mão, nos abraça e nos acarinha e nos convida a confiar nele, a vivermos não como perdidos nesta vida, mas como uma raiz profunda, porque a fé cristã é também a raiz da nossa vida, é algo estrutural que nos pode alicerçar. E portanto, porque às vezes experimentamos isso, quando temos um alicerce frágil, uma estrutura, não sabemos, que depende muito do exterior, das coisas que acontecem, vem um problema, derrubou-se esse apoio que tínhamos, depois ficamos sem nada. Portanto, a fé é também uma estrutura forte, firme, que nos enraiza, que aconteça o que acontecer, eu sei que está ali a mão de Deus que nos ampara e nos acompanha. E não só sei, como posso experimentar. Então a pessoa tem ali uma firmeza especial que nos vem justamente desta experiência de fé. E depois também é um caminho que somos chamados a fazer de abertura ao outro. Acolher a Cristo leva-me também a acolher o outro, a descobrir o outro não como um inimigo, ou alguém que está em conflito comigo, mas alguém que sou chamado a amar, que sou chamado a respeitar, sou chamado a querer bem. Ou seja, Jesus veio trazer um caminho de fraternidade, e essa fraternidade é possível, e a fé é uma luz que nos ajuda também a caminhar nesse sentido. Uhum. Seu Padre, também nos concentramos um bocadinho na liturgia deste domingo, em que no Evangelho, segundo São João, nos apresentava a história da ressurreição. A ressurreição que é algo próprio da fé cristã. Sim, eu diria que é muito cristão. Às vezes confunde-se ressurreição e reencarnação. Eu diria que são dois conceitos totalmente diferentes. Mas por vezes é confundível, não é? Por vezes confunde-se, porque a reencarnação fala de uma vida espiritual, como se eu fosse a vida espiritual. E como a vida espiritual é algo difícil e complexo, e compartimos de uma realidade mundana, para chegar a essa purificação espiritual é um caminho difícil e complexo. E então, os mentores desta teoria propõem a possibilidade de que o ser espiritual tenha várias vidas para se purificar. Aí uma vez não chegou a purificar-se, uma pessoa morreu. Vários corpos. Vários corpos, várias vidas, várias reencarnações, à procura desse bem final, que seria o final, então seria esse encontro, essa purificação da alma, digamos assim. Às vezes ouvimos dizer, eu noutra vida devo ter sido assim ao assado. Exatamente. Não é? A perspectiva cristã e a perspectiva bíblica não tem a ver com reencarnação, tem a ver com criação. Quer dizer que eu, quando nasci, fui criado único. Eu sou único e irrepetível. E eu sou o meu espírito e o meu corpo, que nascem juntos. Portanto, o único pré-existente em relação ao seu corpo foi Cristo, o Filho de Deus. Porque foi Deus que encarnou, que tomou um corpo. Mas é o único, porque era Deus. Deus fez homem, Deus já existia, e depois fez-se homem, e nasceu Jesus em Belém. digamos que esse é o único que encarnou, que se fez carne no seio da Virgem Maria e nasceu. Todos os outros, todos nós, todos, somos criados, somos criaturas. Deus criou-me, Deus fez-me original, único, irrepetível. Igual a mim não há ninguém mais, no meu corpo e no meu espírito. Portanto, a minha alma começou a existir na minha concepção e depois acreditamos que no momento da morte há aqui uma, também há uma espécie de ruptura entre este meu eu profundo e o meu corpo, e que a ressurreição é a ressurreição da carne, ou seja, que o corpo para o cristão é tão importante que lhe será dada uma vida nova, ou será chamado de novo à vida, de modo já não físico, de modo espiritual. São Paulo dizia, nascemos num corpo carnal, ressuscitamos num corpo espiritual, mas cuja identidade pessoal é a mesma. Isso aqui é o interessante. A minha identidade pessoal é a mesma. E a minha matéria é também chamada a ser santa. O meu corpo, por isso, no batismo, a criança é ungida com óleo do crisma, que consagra o corpo. Ou seja, o corpo é algo santo, é algo bom. A filosofia sempre viu o espírito, muitas filosofias, o espírito é a dimensão boa que eu tenho e o corpo é a fragilidade, é o aspecto negativo. E o importante é o espírito. Para o cristão, não. O cristão é uma antropologia diferente. Deus criou-me por amor. Claro que me criou através do amor dos meus pais, ou através da biologia, mas quando acontece a fecundação, acontece um ser novo. E está um ser novo, com uma identidade própria, que é aquilo que eu sou. E então, depois, ao longo da vida, sou chamado a desenvolver-me, também a fazer esse tal crescimento para a minha purificação e para a minha elevação espiritual, mas acompanhado do meu corpo, é uma unidade. E depois da morte, sou chamado àquilo que chama a vida eterna, que é viver na presença de Deus, chegar a contemplar a Deus no meu espírito e também no meu corpo, porque Cristo morreu, na ressurreição, vemos que o corpo volta a estar vivo, se transforma. O mesmo corpo, mas não na materialidade física que o corpo tinha antes. Portanto, aqui a gente sabe o que vê em Cristo, não é? Portanto, eu gostaria que houvesse um bocadinho de claridade naqueles que são cristãos ou católicos. A encarnação, a reencarnação e a ressurreição são conceitos totalmente diferentes. Mas a reencarnação é algo que a Igreja rejeita? Sim, é contrário à fé. Uhum. Não tem nada a ver. Tem a ver com as filosofias orientais, com o filho de Platão, já falava no mundo das ideias. Portanto, era uma pré-existência, como se fosse... Para o cristão, não. Para o cristão, o que existe é a criação. Deus criou-nos. Deus criou o mundo e criou a pessoa. Criou-me como meu pai. Através, depois, do processo biológico, que dá a vida, não é? Independentemente do que seja, seja qual for. Mas a vida é dom de Deus. E aí, assim, apareço eu. Eu, como ser físico e espiritual, que depois vou crescer, se tiver tempo para isso, não é? Se tiver uma vida saudável, certo. E até que chega depois um tempo em que esse corpo cumpriu a sua missão e depois vai falecer e torna-se cadáver. A ressurreição está a dizer que esse cadáver se vai reencontrar de novo com aquilo que eu sou, não é? Nós acreditamos na ressurreição no final dos tempos. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Nossa Senhora passou também por esta experiência da ressurreição. Acreditamos que está no céu em corpo e alma. Ou seja, não experimentou a corrupção do túmulo. Pronto, depois teologicamente entende-se também como a corrupção do corpo como uma consequência do pecado, que se corrompe. Jesus não pecou, Nossa Senhora não pecou, portanto não passou esta corrupção. Pronto, é a visão teológica, digamos assim, explicativa. Mas nada tem a ver com a reencarnação. E eu antes de ser o que sou não foi coisa nenhuma. Não existia. Ah, mas é que a pessoa lembra-se que esteve ali para... Está bem, olha, há muitas coisas que eu não sei explicar, não é? E a mente tem uma percepção muito ampla e muito complexa. Agora, eu não tive nenhuma vida pré-existente, nenhuma. Eu fui criado por Deus. Isso é o que me conforta. Porque eu não estou a pagar os pecados de ninguém. Ah, é que noutra vida fui... Deve ter sido muito mal para agora estar a passar por isto. É o que se costuma ouvir, já, não é? Outros levam até por a reencarnação dos animais. Olha, pois na fé cristã, na visão antropológica do homem cristão, o que existe é Deus Criador, que me criou único e repetível como seu filho e que me chama a Ele. E que na paixão de Cristo me chama a Ele de um modo renovado, porque o pecado é uma barreira, é um corte de relações com Deus, digamos assim, é um fosso que se faz entre o homem e Deus, e Cristo foi, juntou-nos na sua paixão para redimir-nos desse fosso, para ultrapassar esse fosso, para levar o homem de novo ao encontro com Deus. E então o que acontece é que eu acredito na ressurreição dos mortos, ou na ressurreição da carne, no final dos tempos, que quer dizer que o que eu sou nunca mais ninguém vai ser, nem eu sou consequências de ninguém. Claro que nós temos influência nisso, sim, influência do que nos antecedeu, da história que nos antecedeu, até na psicologia, na raiz familiar, tudo o que quisermos, isso sim. Mas a minha identidade pessoal não, a minha identidade pessoal é única e criada. Ora, é verdade que uma família dá influência a um filho, outra dá outra influência diferente, e nessas influências estamos aqui, a história passada, personalidades diferentes também. Também tem algum peso, não é? O meu gene está marcado ali por uma história, mas profundamente eu sou um ser livre, criado por Deus, que me chama à comunhão de amor com Ele, e único e irrepetível. Muito não bem. Há ninguém mais como eu, nem haverá. Podem ser, por exemplo, dizer, parece que é sósia. O seu padre já me disseram que era parecido com alguém, foi. Que também já lá vai. Mas é parecido, mas não é, não há nenhuma... Sim, por vezes acontece dizer que alguém é parecido com outra pessoa. Pois, mas é possível, são... mas únicos e irrepetíveis. O que eu sou, sou eu mesmo. Nunca ninguém foi o que eu sou, nem vou dar o que eu sou a ninguém, nem vou nascer noutro corpo para viver outra vida. Não, eu vou morrer. E depois ainda não temos o mistério que recebemos na Páscoa. Cristo morreu e ressuscitou no seu corpo. Portanto, é isso que também nos diz este Evangelho. Exatamente, este Evangelho é a narração do que aconteceu na manhã do domingo de Páscoa. O sábado era dia santo para os judeus. Não podiam fazer nada. Portanto, estavam em casa. É que nem que se... Posso fazer a distância, era mínima, distância sabática, preciso caminhar muito pouco, até cozinhar, nem fazer nada. Quando acaba o sábado, vem o domingo. E no domingo, então já se pode de novo ir para a rua, trabalhar e fazer outras coisas. Então o que é que aconteceu? Maria Madalena foi de manhãzinha ao sepulcro vazio e até levava perfumes para ungir o corpo de Jesus, que eram os ritos tradicionais da sepultura, do sepultamento dos judeus, ungiam o corpo com perfumes. Mas como Jesus já morreu, era o fim da tarde, já não tiveram tempo quando o sepultaram, foi tudo já muito à pressa, estava a acabar o dia, e então Maria Madalena quis ir fazer, cumprir esses ritos finais, digamos assim, na manhã do domingo de Páscoa. E então contou o que aconteceu, chegou lá, viu a pedra deslocada. Portanto, o túmulo não é enterramento em terra como nós fazemos, era um buraco escavado na rocha, uhum. E era lá colocado o corpo, punha-se uma pedra à entrada. Então, de repente, viu a pedra deslocada e depois aproximou-se, espreitou e não viu o corpo de Jesus. Ele veio, roubaram o Senhor. E o que ela fez foi ir avisar os discípulos. E então conta, foram dois discípulos apressadamente ao túmulo. Um correu mais depressa que o outro. E esses discípulos eram Pedro e João. João, o mais novo, discípulo amado. Chegou, espreitou e não entrou. Ficou à porta a esperar com Pedro, porque Pedro era o chefe dos apóstolos. Portanto, já temos aqui um pequeno hierarquia nascente na igreja. Depois, entrou e viu o sudário enrolado à parte e as ligaduras no chão. O sudário era as vestes. A veste que cobria o corpo, uhum, de Jesus. Uhum. E depois a tradição da igreja acredita que é o santo sudário do Trino. Pronto. Mas é só por dizer que era um lençol enrolado à parte. E depois viu e diz, viu e acreditou. Porque ainda não tinha compreendido o que era a ressurreição de Cristo. Mas ali teve um momento de fé. Entendeu que Cristo estava vivo, que tinha ressuscitado, mas não o viu. E voltaram para casa. Depois o Evangelho continua com a história de Maria Madalena, uma história tão bonita, não é? Em que ela ficou engraçada. Os discípulos montados foram para casa. Pronto, vão descansar para casa, olha, comentar com os outros. Maria Madalena ficou ao lado do túmulo a chorar, a lamentar-se, dizia, não é? E depois disse que apareceu o jardineiro. Então, a quem procuras? Eu procuro o senhor. Não sei onde o puseram. E depois, um bocadinho na conversa, estava a falar com Jesus. Portanto, estava a ver Cristo ressuscitado. Não se identifica logo, imediatamente. Ela pensava que era um jardineiro. E depois, até o momento em que Jesus lhe diz Maria, chamou pelo nome. E então aí, ela reconheceu. De repente disse, é o Senhor. E até se quis abraçar-lhe os pés, pôs-se aos seus pés. Portanto, este Cristo ressuscitado, com corpo espiritual, não é percebido imediatamente. Ele tinha um corpo. E Jesus, várias vezes, nas aparições, disse, até se pôs a comer. E disse, pois a Tomé, põe o teu dedo aqui, nas minhas chagas. Não sejas incrédulo, mas crente. Portanto, acreditar é algo, mas é fé que vem por aqui. Portanto, não é a percepção imediata física, mas é pela fé que vamos entendendo o Cristo. E então Jesus diz a Maria, vai e diz aos meus discípulos, que vão para a Galileia, que eu os percebo. Portanto, ela, e Maria Madalena foi a primeira testemunha de Cristo ressuscitado. Era o que, dizíamos no outro dia, da visita pascal. É uma mulher que é a primeira anunciadora. Que foi dizer, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, eu encontrei-me com ele. E é o que fazemos então neste domingo de Páscoa. Portanto, para dizer que a ressurreição é verdadeiramente algo muito importante, que nos marca e que nos garante a liberdade, filhos de Deus. Eu sou único e irrepetível, sou amado por Deus, sou chamado a construir a minha vida espiritual com Cristo, acolhendo o Senhor, sabendo que Ele é a minha meta, que é para Ele que eu caminho, que a plenitude máxima do ser cristão, a felicidade máxima do cristão é contemplar a Deus, chamava os antigos a visão beatífica, ou estar na presença de Deus, ver a Deus tal como Ele é, quer dizer, estar em relação de amor com Deus no meu corpo e na minha alma. Portanto, a própria realidade material transformada, mas em que se mantém a identidade pessoal, é que estará na presença do Senhor. Portanto, acreditar na ressurreição é acreditar que eu sou único e irrepetível. E que apesar de atravessar pela ruptura da morte, hei de ver a Deus, de contemplar a Deus com os meus olhos, com este corpo que eu sou, com o meu corpo espiritual, mas eu próprio. E então diria que é o máximo que Deus nos oferece enquanto há vida, ou sentido da vida. E diz-nos mais, se eu sou alguém que caminha para a ressurreição, pois devo preparar-me na minha vida para essa ressurreição, porque na ressurreição eu sou aquilo que eu fui, sou eu mesmo, abraçado pela misericórdia de Deus, que me transforma, mas chamado a purificar-me pelo caminho do amor. Então, quanto mais eu me for transformando em amor, mais perto estou de poder experimentar essa ressurreição feliz e essa eternidade, digamos assim, na presença de Deus, na comunhão com Deus, no Deus que é eterno, e que Ele me convida, pela sua misericórdia e pela encarnação do seu Filho, a também poder participar com Cristo ressuscitado na comunhão de todos os santos, na comunhão da Santíssima Trindade, algo realmente muito grande, porque é grande aquilo que Deus preparou para os que não creem. Portanto, hoje é um dia de grande alegria, Sr. Padre, e nós estamos quase a terminar o nosso programa especial de hoje, sobre então este domingo de Páscoa, e traz-nos também um tema de grande alegria que anuncia isso mesmo. Exatamente, depois de tantos dias sem podermos cantar o Aleluia, inclusive no Evangelho dos Domingos, que há sempre o Aleluia que prepara o Evangelho. Durante a Quaresma não era o Aleluia que se cantava. O Aleluia nunca se cantou durante a Quaresma. Então, temos o canto da Aleluia. Podemos escutar um Aleluia muito conhecido, de Leonard Cohen, que se transformou num cântico bonito, alegre, famoso. Então, vamos escutar na versão, neste caso até de uma criança, que canta este Aleluia tão bonito. Vamos lá, então. Oh. os seus filhos primogênitos. E tu me entregaste à morte depois de meteres tuas levas. Padre, é assim que chegamos ao final do nosso programa de hoje, também saudando todos os nossos ouvintes, desejando uma Santa Páscoa, não é verdade? E nós marcamos encontro na próxima sexta-feira, aqui na Boa Nova. Exatamente, e também deixar já um convite, porque no domingo da Pascuela, temos um domingo a seguir à Páscoa, é o dia da nossa unidade pastoral, em que escolhemos como padroeiro São João Paulo II. Então queremos também convidar as nossas paróquias. Nesse dia não teremos celebrações dominicais nas paróquias, porque convidamos todos a poderem participar neste grande dia festivo da Unidade Pastoral, que será como Eucaristia, então, para todas as nossas paróquias, em que recordaremos São João Paulo II. Convidamos todos os irmandados a estar presentes também e fazermos este momento também de comunhão, de alegria. Este ano será só a celebração litúrgica, mas pode ser que em próximos anos se possa aprofundar mais e ter mais outros, complementar com outros momentos celebrativos. Mas ficamos então com o convite a todos os irmandados, a toda a comunidade, a que possamos participar nesta Eucaristia, que será às 10 horas, no adro da igreja, se o tempo permitir, de ouvir do hospital. Teremos também um coro interparoquial. Convidamos também todos os coros a poderem se juntar a este coro interparoquial e poderem depois cantar neste dia como um coro de unidade pastoral, que seguramente será também um momento bonito. Portanto, depois da Páscoa, temos então o dia da unidade pastoral, também celebra a alegria da ressurreição, celebra o domingo da Divina Misericórdia, que o Santo Padre escolheu como logo no domingo a seguir à Páscoa, para manifestar esta ligação que existe entre a ressurreição e a misericórdia. Quer dizer, a misericórdia de Deus é que nos faz participar na glória da ressurreição. Então, todos também chamados a poder participar com alegria nesta festa da ressurreição de Jesus e depois na visita pascal que celebramos hoje e depois no próximo domingo, no dia da unidade pastoral, em que recordemos também São João Paulo II, com a celebração da Eucaristia às 10 horas, seguindo depois a procissão até o recinto de São João Paulo II. Muito bem. Falaremos também da melhor sobre esse assunto no próximo programa. Senhor Padre, um bom domingo de Páscoa também para si, boas celebrações e obrigada pela sua presença. Boa semana. Muito obrigado. Boa Páscoa para todos. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.